265, tem um 380 aprovado, Galinha. Um minuto para qualquer senhor. Tô em Salvador, Alves do Lima, eu sou autorização de ingresso ao gate número 1. Lima, autorizado ingresso até o portão 1, mantendo escuta constante, aporte ao término. Zulu Lima, sim. Na escuta para cópia? Afirmativo, sim. A 3265 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 380, via Upper November 857 até Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto a posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 e segue conforme a rota do plano. Controle 119, decimal 8, transponder 5131, tá 3265. Procedimento correto, Zan 3265, portão 4, chamei pronto para o pushback acionamento. Obrigado, Lima. Obrigado, bom dia. Obrigado, boa noite. Tan 3601. Tan 3601, bom dia, informação em curso eco. Tenho 360 aprovado para São Paulo, pronto para corpo, senhor? Afirmo, querido. Tan 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 119.8, aciona 5132, Tan 3601. Então, no 360 para Congonhas, Serra Bravo, Serra Papá, decolando da 10 com a primeira direita, na periferia da Cidade da El, transição Leda, após ele direto Bridge, ingresso na Presulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trilhe, Papa Índio Romeu. Aciona 5138, 1980, 3601. 5132, cotejamento correto, tanto 3601, portão 7, chame pronto para o posicionamento, senhor. Chamaremos, beleza. Quatro livres, senhor. Chame táxi 3265. agora para o táxi ao Fernando Guarulhos. São 3 horas e 55 de autonomia. POB de 98. 0098 copiado, Guarulhos 0355, Utan 3265 tem táxi aprovado via Índia Alfa, deu ponto de espera pistão 0, ajuste no 012, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, Utan 3265. Afirmativo, Índia Alfa, ponto de espera da 10195, continua na frequência. Utan 3601, no pushback solamente na posição 07. Portão 7 aprovado, senhor. Chame táxi 3601. Já lembro. Utan 3265, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 060 graus com 04 nós. Autorizado alinhar e decolar na 10, tá 3265. 265, decolou 05, chame agora o controle em 199.8, senhor, bom voo. 199.8, obrigado, um ótimo dia, até 3265. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN-3265, cruza agora 3000, está na ordem. É, não, tá, é o líder. TAN-3265, bom dia, contato radar na decolagem, voo Ileda, após Ileda B10, submantém o nível 380. Afirmativo, voo Ileda, após Ileda B10, para o 380, o TAN-3265. A bordo, 4 horas, galhão como alternado para o táxi. 2 galeão, 4 horas copiado. TAN 3601, no táxi aprovado. Parte principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera para estar no 0. Ajuste 1-0 no 2. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, senhor. Parte Juliette Alfa, ponto de espera, chamaremos 3601. TAN 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento de 0,70 graus com 0,7 nós. Ali decola de imediato, dá no 0, 3601. Desde 2000. 165, submantenho o nível 380, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 125, decimal 1, 3325, Recife, tá? 3265, obrigado, um ótimo dia. Bom dia. Zero um, decolou 1-1, chama agora o controle 1-9, senhor, bom voo. 0908, obrigado, bom dia, meu querido. Controle Salvador, cordial, bom dia, TAM 3601, cruza 2,5, na sua escuta. TAM 3601, bom dia. Contato radar na decolagem. Voe da presente Leda após Leda Bridge, submantenho o nível 360. Voando Leda, Leda Bridge, acendendo ao 360, TAM 360.